Puxa, que bom ter você aqui para mais um programa Fundamentos Bíblicos em Hinos e Cânticos Tradicionais Cristãos. Estamos em nossa 10ª edição, então eu estou suportando você e você está me suportando. É um ótimo exercício, não acha? Pois bem, o nosso cântico de hoje era o que eu estava pensando agora. Eu estava pensando que um bom amigo e fiel achei, Jesus meu Salvador, contar aquilo que fez por mim, eu quero sim e com fervor. Graça real sem fim mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Do mal não cessa de defender, seguro bem estou. Com forte braço, com seu poder, ampara-me, contente vou. Graça real sem fim mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. E quando necessitado sou, eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e bênçãos ricas recolher. Graça real sem fim mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Em Cristo todos encontrarão amigos sem igual, amigo que lhes concederá felicidade perene. Graça real sem fim mostra Jesus por mim, gozo me dá alegria sem par, que prazer, prazer. Isso me lembra daquela história de um jovem crente que queria mostrar serviço, ou melhor, queria servir a Jesus, mostrando a outros o amor de Deus por Cristo Jesus. Afinal, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5. E esse jovem queria mostrar esse amor e foi a um hospital em que ele já ficara internado. É um hospital de pessoas ricas, afinal, era um jovem bem-sucedido. E ele sentiu chamado a mostrar ali o amor, distribuir algum folheto, quem sabe. E chegando na recepção para ver se poderia visitar alguém, apenas lhe foi dito: não, aqui só vem gente que tem plano de saúde, ou se não tem plano de saúde, tem condições de pagar particular esse hospital com os melhores médicos e equipamentos. Então, são pessoas que já têm as coisas na vida, não se interessam por mais nada, não precisam. Só que nós vemos que todos poderão encontrar em Jesus um amigo, e em Cristo todos encontrarão esse amigo, que lhes concederá uma coisa que nada no mundo pode dar, que é a felicidade perenal. Quem confia muito nesse mundo pode sentir todos os prazeres e até exercer um certo grau de espiritualidade, porém, se não tiver Jesus, está indo para o inferno, tanto que tem medo de morrer, não quer morrer, quer ficar aqui, aproveitar ao máximo as coisas. e vive como se não houvesse o amanhã. E há um amanhã eterno, ou com Deus ou sem Deus. Até mesmo aqueles mais ricos podem ser aqueles que mais precisam, aqueles que exteriormente são mais casca-grossa ou desinteressados pelos assuntos da vida eterna, podem se mostrar os mais receptivos e sedentos, podem ser aqueles que já tentaram suicídio, podem ser aqueles que tentam encontrar a paz nesse mundo e não encontram, e todos que forem sinceros em sua busca, não é nesse mundo que encontrarão a paz. Há um só que é o Senhor da paz, Senhor de toda a paz. A apresentação breve do hino sobre a sua autoria. Quem escreveu foi Jack P. Schofield, nascido em 1882, não sabemos quando faleceu. E em português, a tradução do hino, portanto, que cantamos é de William Edwin Estminger, que viveu entre 1859 e 1930. Esse é um cântico do Inário Hinos e Cânticos, de número 442 nesse inário, Um Bom Amigo. É curioso, a música também foi escrita pelo autor, Jack P. Schofield, só que é curioso que o nome da melodia sobre o qual foi escrito, o nome da melodia que o autor utilizou para escrever, que compôs para este hino, é Rapture, Rapture, que para um bom entendedor já sabe que significa arrebatamento, tirada, tomada, e o arrebatamento é um futuro glorioso esperado por todos os crentes. Nenhum crente tem que esperar simplesmente encontrar o Senhor morrendo. Todos nós encontraremos o Senhor, todos nós os que recebemos a salvação pela fé em Jesus, que é o único meio de salvação, dessa maneira, não por obras, mas pela fé. Nós cremos que vamos encontrar o Senhor Jesus, e isso é certo. Porém, nós não precisamos esperar a morte. Nós esperamos ou a morte, ou a sua vinda para nos buscar. Conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e a seguir, que diz que o Senhor, o mesmo Senhor, Ele mesmo, descerá do céu com uma voz de comando, com alarido, e tomará para si os que são seus. Todos os que morreram em Cristo, todos os que dormem em Cristo e todos os que estão vivos na sua vinda, serão arrebatados, terão seus corpos transformados em semelhança, a imagem do próprio corpo glorioso de Cristo, numa eternidade sem fim no céu. Sim, corpos nos céus, mas corpos gloriosos, como o do Senhor Jesus, que não deixou de ser homem, mesmo nos céus. Ele é o homem de carne e ossos. Nos céus ele subiu como homem. Depois de ressuscitado aqui na terra, ele andou aqui por espaço de cerca de 40 dias, nos relata o livro de Atos especialmente, e depois subiu aos céus, daquela maneira, com o seu corpo. Assim nós seremos semelhantes a ele e encontraremos esse que o nosso hino chama de amigos. Mas tem uma condição. Nós podemos ter no Senhor Jesus muitas coisas. Nós temos ele como Salvador em primeiro lugar, senão ele não é mais nada. Se ele não nos salvar, ele não é mais nada. Ele é o Senhor, Criador do Universo, que veio em carne, o Senhor Jesus. Ele, então, em primeiro lugar, é Salvador. E o ideal é que ele seja também Senhor. Senhor de todas as coisas, de toda a criação, ele já é. Ele tem o domínio pelos seus méritos, porque ele é digno. Mas nós, como suas criaturas, podemos render a ele o lugar de Senhor em nossas vidas. Por isso que muitas vezes nas Escrituras nós vemos associado o nome de Salvador e Senhor quando se refere a nós. 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor e Salvador. Mas em primeiro lugar ele é Salvador, senão ele não é mais nada. Já repeti isso demais. E ele pode ser o Senhor se entregamos a vida a ele. Como é que pode ser meu amigo? Eu posso falar, Jesus Cristo é meu amigo? Depende. E não digo que depende de você ser amigão dele, conversar com ele. Para sermos amigos dele, não basta conversarmos. Ele dá a receita. Eu separei aqui na minha Bíblia, se me permitir ler um versículo. Ele diz assim, para quem quer poder cantar, que é amigo dele, um bom amigo e fiel achei, primeiro você vai recebê-lo como Salvador, então como Senhor, e para ser amigo, é uma consequência natural de você recebê-lo com sinceridade. É a seguinte, João, capítulo 15, o versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Posso repetir mais uma vez? Se quiser, repita comigo. Eu vou primeiro dizer a referência. João capítulo 15, versículo 14. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Parabéns! Você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Orou a Ele, confessando que é pecador e que não pode chegar a Deus. Pelo contrário, merece a condenação, mas recebe a Jesus como aquele que pagou pelos seus pecados, Deus vindo em carne, mostrando a graça de Deus por perdoar todos aqueles que nele creem e dar tantas coisas, o Espírito Santo, dar o sustento, como Ele promete também em Mateus capítulo 6, Ele dá o nosso sustento, o que comer, o que beber, o que vestir, se buscarmos o que é dele. Esse Senhor é o que diz que será nosso amigo, se fizermos o que Ele manda. Então, recebeu como Salvador? Você já recebeu como seu Senhor? Já entregou a vida a Ele não só para receber a salvação, mas para viver segundo a ordem dEle? Então, como consequência, se você seguir os mandamentos que vai sendo revelado pela palavra, pela reunião com os crentes que traz a palavra, você vai obedecendo e você tem em Cristo um amigo. Porque você vê a Cristo? Não, porque nós não o vemos com os olhos físicos, vemos com os olhos da fé. É porque Ele é gracioso? Sim, Ele é gracioso. Mas ele estabelece uma condição para ser amigo, e essa condição é obediência. Você não pode dizer que é amigo de Cristo se sabendo o que é correto, não faz o que é correto. Se sabendo o que é incorreto, faz e comete pecado. Quem comete pecado, quem vive em pecado, sequer é de Deus, muito menos pode ter a Cristo como seu amigo. A primeira carta de João, não o Evangelho, mas ao final da Bíblia, a primeira carta de João nos diz: quem não obedece aos seus mandamentos não permanece nele. Somente aquele que permanece em Deus é aquele que tem a vida eterna. Até em 1 João, capítulo 1, versículo 7, nos diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Percebe? Eu vou ler só agora um trechinho. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se você anda nas trevas, primeiro, pode ser que você sequer tenha Deus, muito menos tenha Cristo como seu amigo. Segundo, se você realmente tem a Deus, é salvo, está andando em trevas, você não vai ter o perdão dos seus pecados na esfera da comunhão com Deus. É como um pai, depois de salvo, uma vez que você recebe a Jesus como seu Salvador, não tem como tirar ninguém, nem mesmo você mesmo, pode se tirar das mãos de Jesus. Leia João capítulo 10, se quiser entender. Ele diz: ninguém arrebatará minha ovelha da mão do meu pai e nem da minha mão. Ele diz isso, leia em João capítulo 10. Então, é impossível perder a salvação, mas se você não anda na luz, você não tem o perdão dos pecados. Porque ali está a condição: se andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Como que funciona isso? 1 João 1,7 significa: você vai ter um pecado que não vai estar perdoado ao seu pai. Você vai ter uma comunhão interrompida, muito embora não vá deixar de ser um filho, uma pessoa salva, uma pessoa que vai para o céu, mas que aqui vai estar vivendo miseravelmente. Isso convém? Não convém? Se você quiser cantar o hino "Um Bom Amigo e fiel achei, Jesus meu Salvador". Ah, só mais um ponto, e vocês vão ver que mencionamos bastante o Evangelho de João, porque João apresenta Jesus Cristo no seu caráter de Deus. Cada Evangelho relata a Jesus Cristo de uma maneira, embora sem contradições, de uma maneira perfeita, mas cada um tem o seu foco. Mateus, o primeiro Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, retrata Jesus Cristo como rei, cumprindo diversas profecias do rei que havia de vir, o filho de Davi, descendência de Davi. Marcos, que é o evangelho que vem na sequência, é um livro que relata Jesus como um servo perfeito, aquele que veio servir. E vemos ali muitas vezes as palavras "e logo Jesus foi", e logo, demonstra uma sequência de serviço e de atos de Jesus servindo. Então, Marcos como servo. E em Lucas, Jesus Cristo como homem. É ali que vemos Jesus orando no Getsêmani e com aquela agonia pouco antes de saber que seria crucificado, sabia que ia ser crucificado e pouco antes desse acontecimento, orava e suava como que grandes gotas de sangue. Lucas era um médico, ele entendia do metabolismo humano e Deus colocou as palavras nele para colocar a Jesus Cristo, apresentá-lo em Evangelho, em um relato da vida de Jesus, como o homem perfeito. E João, que é o que a gente tem dado ênfase, é o que retrata Jesus Cristo como verbo divino, como Deus. E é nesse mesmo João, capítulo 1, que vemos algo bonito. Nós temos a visão do próprio Deus. João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. O máximo que nós temos de Deus, e não precisamos de nada mais do que isso, mas o máximo que nós podemos ter de Deus é o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E esse Deus, que é Deus também, manifestado como homem, é o nosso amigo, se tão somente obedecermos aos seus mandamentos. E não podemos obedecer se não conhecermos. Não podemos conhecer se não lermos a Bíblia ou outras fontes que nos ajudem a entender a Bíblia. Podemos ler biografias de homens da fé e tantos livros saudáveis que nos ajudam a crescer na graça e no conhecimento da verdade. E com isso podemos conhecer a vontade de Deus e pelo poder do Espírito fazer também. Nossa, eu falei demais, espero ter dado um panorama para nós sobre a maravilha de ter a Jesus Cristo como amigo. Esse cântico é muito gostoso, verdadeiro. E ter um cântico sempre em mente é saudável. Foi Deus quem deu o canto para o homem. Nós não vemos os anjos nas escrituras cantarem. Mesmo quando Jesus nasceu, lá em Lucas 2, o relato, os anjos louvavam e diziam maravilhas acerca de Jesus Cristo, paz na terra para com os homens, glórias nas alturas. Eles diziam, mas os homens nós vemos cantando, os anjos não. Então o cântico é algo maravilhoso. Exercite o cântico, mesmo com uma voz horrível como a minha, uma dicção não tão perfeita como esta, mas Deus vê o coração. Muito obrigado pela companhia. Vamos terminar ouvindo agora, talvez numa melhor voz, este cântico. Um bom amigo e fiel achei. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Alegria sem par que prazer.